Jesus foi para o outro lado do lago da Galileia, ou seja, de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, vendo os sinais que ele fazia a favor dos doentes. Jesus subiu a montanha e sentou-se lá com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que vinha a ele, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que estes possam comer? Disse isso para testar Filipe, pois ele sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 denários de pão bastariam para dar um pouquinho a cada um. Um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei as pessoas sentar-se. Naquele lugar havia muita relva, e lá se sentaram os homens, em número de aproximadamente 5 mil. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Depois que se saciaram, disse aos discípulos: juntai os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles juntaram e encheram 12 cestos com os pedaços que sobraram dos 5 pães de cevada que comeram. À vista do sinal que Jesus tinha realizado, as pessoas exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que devia vir ao mundo. Quando Jesus percebeu que queriam levá-lo para proclamá-lo rei, novamente se retirou sozinho para a montanha. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Nos sentando e cantando: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei, a quem temerei. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei, a quem temerei. Nesse evangelho eu vi 3 partes, principalmente, primeiro logo no começo, se você pode acompanhar comigo, nós estamos no evangelho de São João, capítulo 6, desde o versículo 1 até o 15, então já no comecinho, diz que uma grande multidão o seguia, vendo os sinais que ele fazia em favor dos doentes. Então vinha muita gente, vinha uma multidão à procura de Jesus, por aquilo que ele estava fazendo com os doentes, curando, curando, curando, curando, e com isso a multidão vinha, vinha em quantidade. Segundo, quando diante da situação de não terem pão, de não terem o que comer, surge um menino que tem 5 pães e 2 peixes. Logo o apóstolo disse para Jesus: mas o que é isso para tanta gente? Mas graças a Deus, felizmente, aquele menino tinha 5 pães e tinha 2 peixes. Vocês viu bem, você conhece isso, com os 5 pães e com os 2 peixes, que não era nada para aquela multidão, Jesus dá de comer àquela multidão. Mas depois me chamou a atenção especialmente que depois que se saciaram, Jesus disse aos discípulos: juntai os pedaços. Juntai os pedaços. Isso me chamou a atenção. E eles foram e juntaram os pedaços de pão que tinham sobrado. Eram as sobras, era o resto. Até aquilo que o pessoal colocou na boca, comeu, depois deixou. Juntaram aqueles pedaços, juntaram os pedaços. Juntaram os restos, os restos, os restos, os restos. E diz que com os pedaços que sobraram dos 5 pães de cevada, encheram 12 cestos. E é lindo que, diante disso, porque quando eles receberam pães, preste atenção a isso, porque eles viram que só tinha 5 pães e 2 peixes. Nem é que de repente apareceu uma montanha de pães e uma montanha de peixes e Jesus foi dando, não. Jesus ficou sempre com 5 pães, ia passando para os apóstolos, passava 2, 3 para esse, 2, 3 para aquele, 2, 3 para aquele, e eles iam levando, levando, levando, levando, e sempre Jesus tinha pão, tinha pão, tinha pão, tinha pão para dar, nunca terminavam os 5 pães. Jesus dava peixe, dava peixe, dava peixe, sempre ficavam 2 peixes ali. A multidão viu isso, eles repararam que todo mundo estava comendo, era uma multidão, e ninguém se exaltou, ninguém começou a proclamar, ninguém deu vivas, ninguém proclamou Jesus rei. Comeram, comeram à vontade, mas depois que Jesus mandou juntai os restos, juntai os pedaços, e eles viram que dos restos, dos pedaços que sobraram, juntaram 12 cestos. Daí o entusiasmo daquela multidão foi ao auge, que já estavam proclamando Jesus rei, esse é verdadeiramente um profeta, aquele que devia vir a esse mundo. Jesus teve que escapar rapidinho para o alto do monte, porque não era a hora e não era esse jeito. Porque preste atenção, quando a multidão ficou entusiasmada e proclamou Jesus rei e disse: este é o profeta, aquele que devia vir a esse mundo, quando? Quando Jesus juntou os pedaços. Quando Jesus juntou o resto. Gente, nós estamos muito próximos de poder proclamar Jesus rei. E mais do que isso, recebê-lo em glória. Sim, e recebê-lo em glória. Até eu quero dizer a você que nós celebramos domingo agora a festa da misericórdia, provavelmente pelo menos pela televisão você viu, foi uma beleza, isso aqui estava repleto de pessoas, uma multidão, como disse o evangelho, e foi muito lindo tudo aquilo que nós celebramos. Santa Faustina da Polônia, portanto da terra do Papa, que ouviu Jesus mesmo falando a ela, porque ela viu Jesus desse jeito, desse grande quadro que está aqui. Ela viu, e Jesus disse que arrumasse alguém que pintasse um quadro assim, desse jeito, e ela ficava atrapalhada porque ela disse: quando é que vamos encontrar uma pessoa que pinte Jesus do jeito que eu vejo? Claro, ninguém conseguiu, mas o melhor artista que conseguiu pintar, que é este quadro, né, fez dessa maneira. Jesus foi falando a ela, e por ordem de Jesus, por ordem do seu confessor, e por ordem da madre, da irmã superiora, ela foi escrevendo isso tudo, em cadernos, vários cadernos que ela foi escrevendo, durante 3 anos, nas sobras de tempo, porque também ela continuou o seu trabalho, no final ela já estava doente, bem doente, todo intervalo ela ia escrevendo. Entre as coisas que ela escreve logo no começo, Jesus diz que ele estava suscitando a sua divina misericórdia. Jesus estava suscitando a sua divina misericórdia, porque Era preciso que os homens conhecessem, que os homens experimentassem, que as criaturas humanas apalpassem a misericórdia de Deus, a grande, a infinita, a divina misericórdia do coração dele, antes que chegasse o dia do juízo. E Santa Faustina recebeu de Jesus a explicação daquilo que está no Evangelho de São Mateus, e os outros evangelistas repetem, onde diz que antes da vinda dele, todos verão na terra inteira, verão o sinal do Filho do Homem. Então ele diz que o sinal será a sua cruz, e que do lugar das chagas, das mãos e dos pés, sairão raios como esses. Ele falou, raios como esses que saem do meu coração, sairão sobre toda a terra. Raios assim sairão sobre toda a terra. E vai ser o tempo das pessoas aceitarem a minha misericórdia. Então vai realizar-se aquilo que a palavra também diz. Então, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E diz o próprio Jesus, logo depois disso, virá o Filho do Homem. Ele mesmo disse, eu virei em glória. Portanto, nós estamos vivendo um tempo muito importante. Santa Faustina faleceu em 1938. O Papa João Paulo II a beatificou, canonizou agora, faz muito pouco tempo, da canonização dela. E o interessante é isso, que quando a igreja canoniza um santo, antes examina todos os seus escritos, nada escapa. Então, quando canoniza um santo, automaticamente todos os seus escritos são também aprovados. A igreja diz que nos escritos daquele santo, que agora é santo, não existe nada de errado, porque claro, ela não iria canonizar alguém que tivesse escrito coisas erradas, coisas contra a doutrina, coisas fora dos ensinamentos de Jesus, da igreja. E interessante, ainda antes de começar todo o processo de beatificação, examinaram muito e muito severamente o diário dela. Porque a igreja tem muita cisma com pessoas que têm visões, aparições e coisas assim. Ela precisa examinar bem, examinaram muito severamente. Só depois de ter examinado todo este grande diário dela, é um livro desse tamanho, muito grosso. Só depois disso que começou a sua causa de beatificação, depois a causa de canonização. Então, o que está nesse diário, nós podemos dizer, foi aprovado pela igreja. Por isso que eu estou dizendo que os tempos que nós estamos vivendo, eles são muito importantes mesmo. Nós estamos nos tempos da misericórdia, porque diz Jesus, agora é o tempo da humanidade, de os meus filhos e filhas experimentarem a minha misericórdia, antes que venha o juízo. Ele diz, vai terminar o tempo da misericórdia, porque tudo nesse mundo tem um fim. O tempo da misericórdia vai findar. Claro, a misericórdia de Deus nunca findará, mas o tempo para nós da misericórdia vai findar. E depois, inexoravelmente, virá o tempo da justiça. Quem de nós vai aguentar a justiça de Deus? Por isso que temos que agora, então, aproveitar o tempo da misericórdia. São muito importantes esses tempos que nós estamos vivendo. Como eu dizia, dentro em breve, muito em breve, nós veremos Jesus em glória. E nós, porque eu tenho a certeza que nós estaremos lá vendo Jesus vindo nas nuvens do céu, depois de virmos o sinal do Filho do Homem, nós também veremos o Filho do Homem vindo. E claro, nós vamos aclamá-lo Rei, Senhor. Vai ser lindo isto. E por que nós vamos proclamá-lo Rei, Senhor? Porque nós vimos o Senhor juntando os pedaços. Pedaços de quem? Os nossos pedaços em primeiro lugar. Talvez muitos de nós, num passado, e talvez muitos de nós agora, no presente, não temos como aquele menino, 5 pães e 2 peixes, nem mesmo 5 pães e 2 peixes, para dar para Jesus, não temos. Aquele menino deu só 5 pães e 2 peixes. Talvez nós não tenhamos nem isso para dar para Jesus. Pão inteiro, talvez a gente não tenha nenhum. Nós só temos pedaços. Os nossos pedaços para dar para Jesus. Mas que beleza, é Jesus que deu a ordem, juntai os pedaços. Dungo, o que que nós temos feito com o projeto, ia dizer Dai Me Almas, né? Com o projeto PHN, porque é um projeto Dai Me Almas, nós estamos juntando os pedaços. Nós estamos seguindo a ordem de Jesus, e que beleza, dos pedaços de cada um, estão dando 12 cestos, você sabe que 12 é o número de perfeição, por isso que eram 12 portas no templo, é por isso que são 12 apóstolos, são 12 estrelas na cabeça de Nossa Senhora, assim como 7, o 12 é o número da perfeição. É realmente isto. Nós, dos restos de cada um de nós, estão sendo juntados 12 cestos, de pedaços, como diz, de pedaços. Mas hoje o Senhor está dizendo para você, meu filho, minha filha, se você não tem mais do que pedaços para dar para mim, dê os seus pedaços. Porque eu preciso dos seus pedaços. Aliás, o mundo quer pegar esses pedaços que você é e jogar fora, jogar no lixo e fazer lixo. É isso que o mundo quer fazer. Aliás, de Jesus, o mundo quer fazer isso, porque foi sempre isso que o diabo quis fazer. Primeiro, fazer você pedaço, despedaçar você, para depois pegar esses pedaços e jogar fora. E ele deu ao mundo essa ordem de pegar, enquanto Jesus manda, juntai os pedaços, o mundo recebeu do diabo a ordem, pega esses pedaços e joga fora, joga no lixo, faz lixo disso tudo. Porque nós temos que ser muito sábios e entendermos que a obra que o inimigo está fazendo é uma obra de dizimação. Não sei se você sabe o que é dizimar. Numa guerra, numa batalha, entre refugiados, entre presos de guerra. Dizimar quer dizer, conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O 10º mata. Depois novamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O 10º mata. Então de cada 10 mata 1. Isso se chama dizimação. Dizimar. O que o diabo está fazendo é uma dizimação. Ele está dizimando o que temos de mais precioso. Ele está dizimando pessoas e pessoas, filhos de Deus. E entre os filhos de Deus, ele está dizimando os mais preciosos, que são os jovens. Veja, eu não estou enchendo a sua bola pelo fato de você ser jovem. Não, eu estou dizendo que realmente, para a sociedade, para o mundo, para a sua família, mesmo que você não pense assim, você é muito precioso. Mas para a igreja e para Deus, você é muito precioso. Claro, Deus ama e quer a sua juventude, Deus precisa da sua juventude, e você pode e deve dar a sua juventude para Deus. E eu digo, se você não pode dar a sua juventude inteira, até mesmo se você tiver a sua juventude inteira para dar para Deus, por amor de Deus, sim, por amor de Deus, porque nisso vai amor a Deus, dê a Deus a sua juventude inteira. Sim, ponha-se inteiro na mão de Deus, ponha-se inteira na mão de Deus. Não espere que o mundo morda você, você está me entendendo? Não espere que o mundo tire pedaços de você. Não permita que o inimigo venha e faça de você pedacinhos, que você vá deixando pedaços pelo correr da sua vida. Não espere isso para depois se entregar para Deus. Não, se você pode se entregar inteiro, se você pode se entregar inteira para Deus, se entregue, porque Deus está precisando inclusive de muitos para ajudá-lo, inclusive para juntar pedaços. Deus precisa de jovens como você para juntar pedaços. Então, se você pode entregar a Jesus a sua juventude inteira, entregue. Porque muita gente diz, não, experimente tudo, esse negócio de ficar virgem, esse negócio de permanecer na castidade, já era e tal. Não vai por isso. O mundo diz, experimente tudo, fume bastante, Fume tudo o que você quiser, todos os tipos que você quiser, experimente, e comece a fumar também outras coisas, vai fazendo os seus baseados, vai fumando, depois vai aspirando, depois vai injetando, você está me entendendo perfeitamente? Experimente tudo que é tipo de droga, até as drogas pesadíssimas, aquelas drogas que vêm da China, que vêm do Oriente, experimente de tudo. Mas eu pergunto, para quê? Para entregar para Deus depois os destroços, e para você ficar com destroços, porque gente, tem pessoas que nem conseguem mais se reabilitar, só pode entregar para Deus os seus próprios pedaços, porque os pedaços foram ficando por aí. Por isso, se você pode entregar a Deus a inteireza da sua juventude, entregue. Se você pode entregar a sua juventude inteira para Deus, entregue. Se você pode entregar a sua juventude sem experimentar o vício, sem experimentar o sexo antes do casamento, sem experimentar a bebida, sem experimentar as coisas erradas do mundo, o ódio e tantas outras coisas. Se você pode entregar a Deus a sua pureza, a sua castidade, a sua virgindade, se você pode se entregar inteirinho, inteirinha para Deus, entregue, porque além de ser um presente, é amor a Deus, é amor a Deus entregar-se, porque Deus merece que a gente se entregue todinho, todinha para Ele. Mas além disso, Deus precisa de jovens inteiros para recolher os pedaços, porque há muitos pedaços de jovens que somente outros jovens vão poder recolher. Você não quer entregar para Deus a sua juventude inteira? Para que seguir os conselhos do mundo, as palavras do mundo? Para que seguir a mentira do diabo que quer dizer para você, não, experimente tudo antes, depois você se entrega para Deus? Por que você não se entrega para Deus inteirinho, inteirinha? Deus merece, e muita gente precisa, e tenha certeza, isso é o melhor para você. Mas se você só tem pedaços de você mesmo, pedaços de você mesma para entregar para Deus, por amor de Deus entregue, por amor de você entregue, porque se você não entrega para Deus, tenha certeza, o diabo já está entregando para o mundo, e o mundo está jogando, seguindo as ordens do diabo, jogando você no lixo. E quantos ele tem jogado no lixo? Para acabar, para dizimar, porque gente, é uma tristeza que nós estamos vendo. Ele faz de propósito, ele faz para acabar, porque ele sabe o precioso que é a juventude, ele sabe que pouco tempo lhe resta, ele sabe que já já Jesus virá em glória. Em Denver, o próprio Papa disse aos jovens, nós vamos ter agora o encontro mundial da juventude, como é que chama mesmo? Jornada, a Jornada Mundial da Juventude, esse ano em Toronto, no ano 2000 foi em Roma, mas alguns anos atrás foi em Denver, nos Estados Unidos, e lá o Papa disse aos jovens, jovens, vocês são a bem-aventurada geração que vai ver Jesus em glória, vocês são mesmo, do jeitinho que Jesus falou. O diabo sabe disso, que portanto pouco tempo lhe resta, e ele quer que poucos jovens tenham esta graça, que poucos jovens possam ver Jesus em glória. Ele não quer que nós glorifiquemos a Jesus como fez aquela multidão, proclamando a Ele Rei, Senhor. Ele, ao contrário, quer que nós estejamos no lixo, quer que muitos de nós já estejamos no inferno junto com Ele, porque Ele não está jogando fraco, não, Ele está jogando pesado. Ele não pega leve, Ele pega pesado. No fundo, no fundo, Ele quer você no inferno junto com Ele por toda a eternidade. E para levar você para o inferno junto com Ele, Ele quer jogar você no lixo para você perder todas as esperanças. Mas veja, mesmo se o mundo já jogou você no lixo, não apenas você tem pedaços, mas ainda esses pedaços estão dispersos nos lixos, nos lixões do mundo, não faz mal. Junta esses pedaços, junta. Se for preciso que outros ajudem você, que até mesmo anjos venham, que Nossa Senhora mesmo entre em ação, eles estão dispostos, ela está disposta a entrar em ação, para pegar os pedaços que são jogados nos lixões do mundo, mesmo que seja assim, entregue para Jesus os seus pedaços, porque que beleza, desses seus pedaços, Jesus vai fazer 12 cestos, e vai entregar ao Pai. E que bonito, você mesmo, que virou pedaços. Mas nas mãos de Jesus, se Jesus pôde dar alimento àquela multidão com os 5 pães e os 2 peixes do menino, tenha certeza. Se você entrega os seus pedaços, Jesus vai poder fazer muita coisa com você. E a beleza é que está acontecendo já isso. Pessoas que ficaram um frangalho humano, é que estão testemunhando o que Jesus fez com eles. Claro, você não precisa chegar a esse ponto para testemunhar e pegar outros, não, claro, você não vai ser tolo de se quebrar todo para depois dar testemunho e conseguir outros. Mas a beleza é essa: mesmo aqueles que ficaram em frangalhos e que Jesus mandou juntar e juntaram os pedaços, esses estão testemunhando o que Jesus fez na vida deles, a transformação que Jesus fez na vida deles. E que beleza, e que beleza, eles estão sendo pessoas que estão juntando pedaços com o seu testemunho. Nós teremos durante esse PHN testemunho assim. Nós tivemos no domingo o Mauro, lá do Rio de Janeiro, até numa das revistas, na primeira carta que eu faço, eu contei rapidinho a história do Mauro, mas ele contou em detalhes aqui no domingo. Se você não viu, vai ser muito bom você ver, nós temos a fita. É só pedir o testemunho do Mauro no domingo. Se tiver nome, vocês me dão um nome antes de acabar a missa, né? Mas é o testemunho do Mauro dado aqui, dentro da Festa da Misericórdia. A gente foi, primeiro de apertar o coração, depois de arrebentar o coração, de ver o que Deus faz. Bem resumidamente, como eu contei também na revista, desde menininho, porque a mãe dele esperava uma menina e não um menino, e veio um menino, a mãe acabou tendo que dar o nome de Mauro, mas a própria mãe chamava ele de Maura, né? E ele foi criado assim, a mãe vestia a ele de menina, penteava de menina, não deu outra, né? Ele acabou se tornando homossexual, e foi fundo, foi muito fundo no homossexualismo, e outras coisas. Quando entra isso, entra todo o restante também, porque infelizmente uma coisa dessas não entra sozinha. Um vício não entra sozinho, então todos eles começam a povoar a vida da pessoa. E tudo isso aconteceu com o Mauro. Mas ele chegou a querer mesmo, a ter um corpo totalmente de mulher, e foi conseguindo, nas pernas, nos braços, nos seios, não só nos cabelos. Ele era reconhecidamente uma mulher, já estava vivendo com um rapaz, além de todos os programas feitos anteriormente, já estava vivendo com um homem, vivia numa casa com um homem. E nos conta o Mauro que um dia ele ganhou um quadro, um lindo quadro da Divina Misericórdia, e como ele era muito assim de arte, de coisas artísticas, ele achou bonito, e é bonito mesmo esse quadro. Ele pegou, colocou na sala da casa e estava ali. Ele passava para cá e para lá, nada acontecia. Mas um dia, quando ele passava na sala, este quadro, este mesmo, ali na sala dele, chamou a atenção, que ele percebeu que estava como que ligado naquele quadro. Ligado naquele quadro. Ele se põe a chorar, e uma transformação toda acontece no interior dele. Para resumir, ele vai procurar um padre para se confessar. O padre estava realmente de saída, estava de viagem. Mas ele disse: padre, me escuta pelo menos por 5 minutos. O padre disse: tá bom, por 5 minutos eu te escuto. E em 5 minutos ele tentou resumir a vida dele e mostrou, né? Não precisava dizer muito, porque o corpo dele mesmo estava mostrando. Ele disse: eu sou homem, me chamo Mauro, mas vejo o meu estado. E contou rapidinho a vida dele, e disse para o padre: eu não tenho como provar, mas eu quero mudar de vida, e eu vou mudar de vida. E o padre vendo a determinação dele, porque havia determinação naquilo que ele dizia, ele contou também resumidamente, que foi a partir do quadro da Divina Misericórdia que aconteceu isso. Mas ele disse para o padre: padre, eu vou mudar de vida, eu vou mudar até mesmo o meu corpo, eu não sei como, mas eu vou mudar até mesmo o meu corpo. Dentro da determinação dele, o padre disse: tá bom, meu filho, então, diante disso que você está me dizendo, eu vou lhe dar a absolvição. E deu. E o Mauro começou todo um caminho de retorno. Não foi fácil. Principalmente as cirurgias que ele fez para botar silicone aqui e ali, especialmente os seios, não foi fácil. Mas também por graça de Deus, ele acabou reencontrando o cirurgião que tinha feito a primeira cirurgia dele, fazendo os seios dele. E o cirurgião disse: não é fácil, mas é possível fazer a sua cirurgia. Mas quando ele foi ver, o preço era altíssimo. E o Mauro trabalhou, deu duro. Ele mesmo conta que ele tinha dado a palavra a Deus e ao confessor que ele ia mudar até mesmo o corpo dele, não somente mudar a vida, mas mudar o corpo. O Mauro então dizia que ele usava camisetas bem apertadas para tentar esconder tudo aquilo, e estava um duro para ganhar dinheiro para fazer a cirurgia, e fez a cirurgia. Sintetizando tudo, ele é realmente um homem e um homem novo. Deu testemunho aqui no domingo. Eu falei apenas por cima. Na verdade, não estraga o filme, não. Se você vai ver com os detalhes, é muito mais lindo ainda. Para dizer o que Deus está fazendo com o pedaço. Nós tivemos no... Está aqui? Olha aí. Como o nosso pessoal é rápido no gatilho. Festa da Misericórdia, testemunho do Mauro, é a fita número 2, está aqui, né? Tem vídeo, está aqui dentro do vídeo, e também o cassete, está aqui, cassete, Festa da Misericórdia, testemunho Mauro, NR2, está aqui, né? Você com cassete, se é baratinho, você ouve rapidinho isso aqui. Se você quer o vídeo também, até para mostrar para outras pessoas, e as imagens e tudo mais, é importante você ver as imagens. É lindo você ver as imagens. Você tem também em vídeo. Nós tivemos no mesmo domingo, né, Dunga, lá no sábado, lá em Araras. Nós estávamos no PHN domingo passado em Araras. No sábado à tarde, o testemunho do Silvio e do Tadeu. Né? O Silvio, que hoje já trabalha em recuperação, e o Tadeu, um recém-recuperado, depois o pai dele, a mãe dele. E talvez o testemunho seja o seu. Talvez você que está aí no meio dos outros tenha um testemunho tão grande, tão forte, até deixa eu dizer, tão pesado, mas tão edificante, tão lindo como desses. E o importante é isso, você saber também na sua história, porque na minha história foi assim também. Na minha história também foi assim. Não pense que foi diferente, não. Cada um tem uma história, mas de alguma maneira cada um de nós acaba ficando pedaços. E o diabo está aí para abocanhar, e o mundo está aí como agente dele para abocanhar, para morder, para triturar, para fazer pedaços, para jogar no lixo, para jogar nos lixões do mundo. Nós não somos diferentes, mas graças a Deus, Jesus deu uma ordem: juntai os pedaços, e com os pedaços daquilo que somos, Jesus está fazendo maravilha. Não deixe mais no lixo, não deixe mais no lixo, não permita que o diabo faça de você sucata, não permita, pelo contrário, dê já agora no começo desse acampamento, no espério final, dê já agora, nesta primeira missa, dê a Jesus os restos. Agora, se você estiver pela metade, se você estiver inteiro, entregue pela metade. Não espere despedaçar mais, não. Ou então entregue inteiro. Entregue. Entregue você inteirinha. Entregue você inteirinho para o Senhor. Ele vai fazer maravilhas com você. Não pense naquilo: não, eu preciso ter um testemunho forte, não é, para depois eu poder contar. Não, não é assim. Não é assim. Esses também, mostrando a imensa, infinita misericórdia do Senhor, que é capaz de pegar pedaços. Mas quantos nessa história ficaram pedaços mesmo e ficaram no lixo e não tiveram retorno? Não queira correr risco, não. inclusive porque o tempo é breve, e a graça está passando, a graça não falta, a misericórdia do Senhor está aí, ela é infinita, seja qual for o seu pecado, seja qual for o seu vício, seja qual for o grau do seu pecado, seja qual for o tempo do seu pecado, seja qual for o grau do seu vício, o tempo do seu vício, para Deus nada é impossível, nada, nada, nada, nada, nada, nada. Acredite, e deixe que Deus pegue os pedaços, porque a ordem dele é essa, juntai os pedaços, entregue para Deus hoje mesmo, hoje mesmo. Por quê? Porque ele está querendo fazer de todos nós, de muito mais gente, realmente um grupo muito grande, um corpo único de pessoas que vão juntar pedaços, porque no mundo existem muitos e muitos e muitos pedaços jogados no lixo, muitos e muitos e muitos pedaços jogados no lixo. O Senhor precisa de você, o Senhor precisa de você urgentemente. Não corra mais risco, entregue-se, entregue-se hoje para o Senhor. Põe a mão no seu coração. E vai se entregando. Vai se entregando para Ele. Veja o que a vida fez de você. Veja os pedaços que você se tornou. E pega, pega os pedaços. Mas pega você também pela metade. E pega até mesmo, graças a Deus, você inteiro, você inteira, e entregue para Jesus. Se o mundo ainda não despedaçou você, apenas machucou aqui e ali, que bom. Mesmo machucado, mesmo ferido, entregue-se, entregue-se inteiro, inteira, para Jesus. E vai dizendo para Jesus: Jesus, tu és o meu Senhor, tu és o meu Salvador, eu me entrego a ti, Senhor. Sim, tu és o único Salvador, não existe outro Salvador a não seres tu, Senhor. Só o Senhor, só o Senhor salva, o Senhor é o único Salvador, e eu me entrego a ti, Senhor, e aí está a minha salvação. O Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, a quem temerei e a quem me entregarei? Sim, somente a ti, Senhor, e o Senhor faz maravilhas. Sim, Senhor, eis-me aqui, eis a minha vida, Senhor, nas tuas mãos. Eu deixo o passado no meu passado, eu pego todos os restos daquilo que eu sou, Senhor, e entrego a ti, entrego nas tuas mãos. Obrigado, Senhor, porque o tempo que estamos vivendo é um tempo muito sério mesmo, Senhor, porque a tua vinda está próxima, cada vez mais próxima. Estamos nos tempos da misericórdia, e como todo tempo, esse tempo vai passando, e passando ele vai terminando. Senhor, no tempo que temos, do quanto de luz nós temos, nós queremos não apenas, Senhor, pôr-nos a salvo, mas juntar pedaços, juntar pedaços, juntar pedaços, juntar pedaços, e trazê-los todos para ti, nosso Senhor e nosso Deus. Eu estou pedindo, derrama agora, Senhor, o Espírito Santo sobre cada um desses teus filhos e filhas. Tu sabes, Senhor, o que cada um é, tu sabes a situação, o estado de cada um deles, Senhor, tu sabes a que ponto cada um chegou, Senhor, e o teu amor é imenso, o teu amor é infinito por cada um, Senhor. Mesmo que só tenham sobrado pedaços, o Senhor junta todos esses pedaços com grande amor e fazes coisa nova, tu fazes criatura nova, tu fazes homem novo, tu fazes mulher nova, Senhor, para a tua glória, antes que tu venhas para o tempo da justiça, para o dia do juízo. Muito obrigado, Senhor, enche-nos com o Espírito Santo, amém. E aperta bem a mão sobre o seu coração. Sei que o seu coração dói, sei que o mundo lhe destrói. Não se entregue assim, irmão, mas vale a pena viver, nova vida viver. Vem, deixe tudo para trás, sim, nova vida você vai ganhar, sim, a Jesus se entregar, vale a pena tentar, vem experimentar. É a sua chance, É um recomeço. Vamos juntar os pedaços. Mesmo que você chegue a esse encontro, está chegando para esse encontro, está se preparando para sair da sua casa, mesmo que seja em pedaços, o Senhor é bom em reunir os pedaços. Amém. Meu pedaço, juntando-se com o teu pedaço, vamos fazer uma nova geração de jovens. Sei, sei que o seu coração dói. Sei que o mundo lhe destrói. Não, não se entregue assim, irmão. Pois vale a pena viver, nova vida viver. Vem, deixe tudo para trás. Sim, nova vida você vai ganhar se a Jesus se entregar. Vale a pena tentar, vem experimentar o amor de Deus em mim. Está também em você. Está vivo em nós, tem o nome é Jesus, a verdade, o caminho e a luz. Ele veio nos dar a paz, seu amor é demais. Está vivo em nós, tem o nome é Jesus, a verdade, o caminho e a luz. Quem está precisando aqui do caminho, quem está precisando aqui de verdade, quem está precisando aqui de luz, dá uma olhadinha na pessoa que está do seu lado aí. Com certeza absoluta, todos nós aqui viemos buscar isso, um caminho. Todos nós viemos buscar aqui luz para a escuridão, para as trevas que nós estamos vivendo. Todos nós viemos buscar aqui uma verdade. Chega de viver a mentira, gente. Você acha que é uma grande verdade quando alguém olha para você e fala assim, olha? Você acha que isso é uma verdade? Hein? Não. Olha, podia traduzir assim, né? Depois, nós vamos rolar no inferno. Essa é uma verdade. Essa é uma verdade. Não faz isso, não. Você veio buscar uma verdade? Uma verdade. Você veio buscar a luz? Então é a luz. Você veio buscar o caminho? Então é o caminho. Só Ele é para nós isso. Vamos cantar isso, olhando uns para os outros. O amor de Deus está em mim, mas também está em você, tá bom? Olha para quem está do seu lado e canta para ele, vamos lá. O amor de Deus em mim está também em você. Está vivo em nós, tem o nome é Jesus. O que ele é para você? A verdade, o caminho e a luz. Ele veio nos dar a paz. Seu amor é demais. Está vivo em nós, em o nome é Jesus. Verdade, o caminho e a luz. Pode aplaudir o seu caminho, a sua verdade, a sua luz. É isso que nós vamos buscar.